tirar. Tira que sabe o que não sabe. Tudo aquilo que jurou nunca dizer. Dizer por quê, pra quê? Se perguntarem pra você, você foi pregado com a patroa. O que dirá se tu lucrou com a vida boa? O que dirá se vai mandar, se vai levar, se vai trazer? Se perguntarem pra você o que fala sobre si mesmo, o que dirá? Vai ganhar. Tira que sabe o que não sabe. Tudo aquilo que jurou nunca dizer por quê. Você gosta de falar, falar, falar. Então me diga sobre quem que você fala bem. Se você gosta de falar, falar, falar. Ah, yeah. Se perguntarem pra você quem é que sabe na verdade o que dizer. Já falou, se vai falar, se vai fazer. O que quer dizer blé, blé, blé, blé, blé, blé. Se perguntarem pra você o que falar sobre si mesmo, o que dirá? Dirá que sabe, o que não sabe. Tudo aquilo que jurou nunca dizer. Por quê? Certamente esconderá tudo que fez. Dirá que não mais responde por ninguém. Se perguntarem pra você o que falar sobre si mesmo, o que dirá? Yeah. Você gosta de falar, falar. Sobre quem que você fala bem. Se você gosta de falar, falar, falar. Ah, yeah. Vocês vão poder falar. Vocês vão se divertir. Só que eu não vou estar no teto pra ouvir você falar, falar, falar. Vocês vão poder falar, vocês vão se divertir. Só que eu não vou estar por perto pra ouvir você.